Estou fazendo uma introdução. Ai, meu Deus. Genérica. Você é canal de youtuber agora. É, gamer. Chad Games, Chad Plays. Chad Games. Chad Plays, então, gente, BR. Por favor, aí se inscreve no canal. Clica aí no sininho. Ajuda a compartilhar o vídeo, por favor, que aí a gente vai. O canal vai crescendo junto. Vai crescendo. O canal tá crescendo, graças a vocês. Vocês serão os Wildcats. Ah, nossa. Esse vai ser o nome dos seus inscritos? Exato, exatamente. Que eu quero matar você. Que tá que pariu, velho. Ah, caralho, enfim. Meu tá, nome é mano. Felipe Gomes e eu estou de hack porque eu quase morri no ano novo. Eu tô de férias. Chupa essa, eu tô de férias. Ah, se fuder. Não, você tá de hack também, de... Eu sei. Eu tô de hack porque... You're not better than me. Eu não sei porque eu tô de hack, Felipe. Porque eu sou burro, é isso. Você não pensou na abertura? Não, eu pensei em usar o tô de férias. Eu inventei a minha agora também. Tá, não, mas tá ótimo, é isso. Segue o baile. Segue o baile. Bem, Natan, cara de maçã. Esse é o primeiro ou o segundo programa de férias do Dr. Hack? É o segundo. Terceiro, o melhor. Terceiro? Assim, eu já tava de férias quando saiu de melhores de 2017. Ah, tá. Pra mim é o segundo, pra você é o. Não, pra mim é o segundo. Pra mim é o terceiro, pra você é o segundo. É isso aí, tá certo. Tá, então tá certo. Feliz 2018! Feliz 2018, cara! Ah, cara, e aí? Como tá esse tempo todo aí? Como foi? Mano, aconteceu muita coisa comigo e eu quero saber de você agora. Calma aí, conta aí. Tá. Highlights ano novo. Vai, esse ano novo, eu falei, esse ano novo vai ser diferente. Ok. Entendeu? Porque os últimos 3 ou 4 anos novos eu passei dormindo em casa. Deu meia-noite, eu levantava, dava um abraço na minha mãe, feliz ano novo, voltava e ia dormir. Aí eu falei, cara, não sei, eu tô afim de fazer alguma coisa, cara, tô afim de alguma coisa. E aí eu fui falar com uma amiga minha e tal, e a gente acabou combinando de ir pra Santos, né, com um grupo de amigos, só que esse rolê miou muito rápido. Porra. E ela falou, cara, vamos fazer o seguinte, cara, vamos fazer um fim de semana da loucura. Porque o ano novo é no domingo, a gente já começa na sexta, parceiro. É, isso aí. Então, velho... Aproveita os dias úteis. Meu ano novo começou na sexta-feira. Eita, porra. E... Foi VIP Open Bar. Exato. Isso que você ouviu. VIP Open Bar. Entrei, enchi o cu de cachaça. Quero ver. E não paguei um centavo nessa porra. Foi caralho. Foi lindo. Beautiful. Foi com uma amiga minha, a Laura, que ela trabalha lá no circuito da Augusta e tal. Oi, Laura, quero te conhecer. Laura é muito legal, muito, muito bacana, foi um fim de semana muito foda. A gente foi na Desmanche nos 2 dias, deu uma puladinha ainda na selva. Top. E, cara, tava muito bom. O primeiro dia tava ainda melhor, porque era open, né? Então, mas aí a galera tava ainda mais... É agitada, a DJ do primeiro dia era muito foda, cara. Agitou pra caralho, beleza. Sim, eu não sei se foi porque eu tomei uns 2 ou 3 copos de vodka com energético, eu tava muito acelerado. Eita. Ou se realmente tava muito foda o lugar. Eu prefiro acreditar que estava muito foda. É, não estraga a magia. Aí, aquela coisa, tipo, você bêbado tá curtindo pra caralho, aí vem a visão de, tipo, de fora e tá, tipo, você, tipo, morrendo. Fazendo... Exato. Só passando vergonha, sabe? Exatamente. Nesse primeiro dia, cara, chegou um momento, assim, do rolê que tava perto de acabar, mais ou menos umas 3 da manhã, por aí. Eu tava no balcão lá do bar e tal, aí a bartender tava fazendo um mix pra uma mina que tava do meu lado. E aí eu vi, cara, ela lotar o copo de destilado. Aí eu arregalei o olho assim, né? Eita! Opa! Aí eu. Quando eu olhei pra bartender, ela. Quer um também? Aí eu. Sim, quer. Manda aí, né, velho? Porra. Vou recusar. Vou recusar? De graça. Cara, eu perdi a conta ali do que ela colocou na parada. Ai, caralho. Mas eu lembro que demorou uns 5 minutos pra eu começar a ficar dormente. E. Mano. Eu não sentia nada, tapa na cara, soco no rim, cara, podia imune. Ser qualquer coisa, eu tava imune. Dava um tiro no intestino e falava, ah, pois é, tô eu, legal. Eu não cheguei a passar mal, longe disso, mas, mano, foi esse me deixou tudo, acho que fechou a pista, só tinha eu dançando ali. Caralho. Tipo, dançando, mano, alucinado. Teria louco, ótimo. É. Legal. E o segundo dia foi meio, eu fiquei com medo no começo do rolê, porque eu tinha ido num rodízio de pizza antes de ir. Ah, então você achou que uns 6 pedaços de pizza, né? E incluindo pizza doce, no pedaço grande de então bolo. Então você foi fraco. Então, você, né? A gente não, né? Né? Mas eu tava contando que não, vou beber pra caramba depois, não quero, né? Aí foi o começo do rolê com aquele medo, aquela insegurança. Dançando, né? Levinho, assim. Dançando levinho. Sem pular pra não regurgitar. É, não, e aí, depois de um tempo, umas 2, 3 cachaças também. Você já tacou. Eita, porra. Já tava on fire. Foi bem maneiro, conheci o namorado da Lau, o Felipe, que é um cara muito. Mano, o Felipe é tipo minha contraparte mais alta e judeu. Mentira, acho que não ajuda. Ele é a mistura entre eu e você, tipo. Oi? Ele é a nossa fusão. Exato. Ele é um Mas Felipe. Ele não é judeu, ele só parece judeu. Ele é Felipe e judeu. Exato. Ah, até eu também, né? Eu sou, né? Não, mas você é e parece judeu, então. Eu pareço? Parece, com cabelo não platinado parece mais. Tá. Sim. Enfim, agora pra parte que interessa, o ano novo de fato, como foi? Foi num condomínio de casinhas lá no Interlagos, assim, tipo, bem na puta que pariu. Não foi o nome que você me falou, foi, como que era? Guarapiranga. Ah, não, Guarapiranga é um pouco depois, era a casa do Felipe, a gente encostou lá depois pra morrer e voltar no dia seguinte. Mas foi, ok, foi Interlagos. É, e, mano, começou bem simplinho, tava meio timidinho ainda, porque não tinha ninguém que conhecia e tal, fui lá comprar bebida com a galera. Só que aí eu já vi chegar a DJ Desk ali e tal, falei, opa, eita, isso aqui tem potencial. Aô. Agora vai ficar bom o negócio. E cara, devia ter uns 5 caras do rolê que eram DJs. Caralho. Então, nossa. O setlist não foi playlist do Spotify, sabe? Uhum. Cara, teve o melhor de EDM, foi, mano, foi muito bom, cara, foi muito bom. E aí, beleza, começou a chegar a galera com a bebida e tal, a gente começou a conversar, chegou a Laura, a gente começou a trocar ideia. Aí começou a chegar gente que eu conhecia e não sabia de onde conhecia as outras galera, sabe? Uhum. E aí começou a chegar muita gente, eu juro, eu pensei que... eu perguntei pro Felipe e tal, ele falou, vai ser uma festa de 15 pessoas, assim. 15 mil. Não, 15 mil não, mas tinha fácil umas 35 a 40 pessoas ali no da lugar. Da hora pra caralho. Sabe? Mas começou a chegar gente que ninguém conhecia. Inclusive, eu lembro do momento que, tipo, tava a galera dançando lá na pista e tal, não sei, na pista, entre aspas, né? Tava a galera dançando em frente às caixas de som e eu vi um senhor de 60 anos entrar na cozinha, pegar uma cerveja, ficar bebendo e olhando a galera dançando com aquela cara de... Juventude. Juventude. Já se foi. E eu tipo, mano... Que sai daqui, mano. Não sai daqui não, né, pô? Mas ok, foi engraçado, foi uma cena não, tipo, tinha que ter icônica puxado, de ano tinha novo. Que tinha puxado o senhorzinho pra dançar ele, tipo... Tuts, tuts. Não, o cara tava muito, tipo, curtindo na dele, assim, sabe? Okay. Tava muito, muito maneiro. Uh-huh. Cara, mas foi muito engraçado. Acho que foi o único ano que eu senti realmente virar o ano, sabe? Eu senti que, tipo, puta, mano, agora é outra história. Quando deu meia-noite, mano, a gente... Feliz 2008, porra! 8. E tipo, foi foda, mano. Foi maneiro. No dia seguinte ainda teve churrasquinho na casa do vô do Felipe. Puta, velho. Um puta condomínio gigante, me senti muito, muito pequeno ali, mas, né? Enfim. Foi maneiro, cara. Só foi de chato voltar pra casa, porque foram umas 2h30. É, eu tava falando com você, eu falei com você esporadicamente, eu tô voltando pra casa. 2 horas depois, eu ainda estou voltando pra casa. Pois é. Porra, Felipe. Pois é, teve um momento que assim, eu tava esperando um ônibus específico que já ia me deixar lá na região de casa, sabe? Terminal Bandeira. Aham. E aí sempre passa tipo uns 500 desses. Terminal Bandeira é muito. É, naquele dia não tinha. Não tinha. E aí passou E aí eu dei sinal, todo feliz, alegre, contente, e passou reto. Filha da mãe. E aí eu fiquei, mano, por quê? Eu fico muito pistola. Eu fiquei pé da vida, cara, na moral. Aí depois eu peguei o Terminal Santa Amaro, de lá eu fui de CPTM. Eu usei a Santa Trindade do transporte público, CPTrans, CPTM e metrô. Puta merda, você fechou o rolê, fez isso. Basicamente. Mas e o seu, como foi? não foi tão agitado e uhul quanto o seu, mas eu fiz algo que eu gosto pra caralho. Eu e meus amigos, a gente vai na casa de um amigo meu que mora perto de casa, tipo, 10 minutos andando, lá no meu bairro mesmo. E aí a gente sempre junta uma galera, cada um leva uma comida, uma bebida, e a mãe dele também faz comida, então tipo, todo mundo come pra caralho. E bebe também, e a gente jogou vários jogos, e, tipo... Você falou que ia ter vários videogames lá, o meu amigo, ele colocou o Chromecast na TV, ele comprou um negócio chamado Jackbox Party Pack, que são, tipo... É uma empresa chamada Jackbox, e eles fazem, tipo, jogos temáticos pra festa mesmo, pra você jogar com amigos e tal, assim. Uhum. E aí ele botava no Chromecast na TV, e você entrava no site da empresa no seu celular, e você conseguia, tipo, todo mundo jogando pelo celular, e, tipo, apareceu na TV também. Pera, eu buguei. Tipo... Apareciam todas as telas? Não, tipo, você, tem a tela principal que tá na TV, e aí, tipo, você tem que responder uma coisa, assim, cada um tem que responder uma respostinha, assim, só que você, cada um no seu celular. E aí aparece tudo na TV, assim. Ah, tipo, a gente jogou vários jogos, teve Fitbit, teve Quiplash, teve Faking It, teve Murder Trivia, muitos jogos muito legais, tipo... Você tem que preencher uma lacuna de um jeito mais engraçado, e aí, tipo, cada um preenche no seu celular, e aí depois vocês têm que votar no celular de cada um. Né? Qual foi o mais engraçado e tal, não sei o que. E é isso aí. E foi tipo assim, quase a noite inteira. Depois a gente ficou vendo uns memes, vendo uns filmes ruins. E deu, sei lá, umas 3, 4 da manhã. Uma galera já tá ficando com sono. E aí eu voltei pra casa de carona. E eu fui na caçamba de um carro pela primeira vez na minha vida. Na caçamba? Na caçamba de uma Montana. E foi bem legal, eu nunca tinha ido, eu sempre quis ter ido numa caçamba de um carro. E eu tipo, uhul, caralho. Mas e a Hanna? Quê? Ah, não. Não, não. 3 de janeiro de 2018, um amigo comete homicídio. Não. Eu precisei, desculpa. Não, você não precisou. Foi mais forte do que eu. É sempre fraco, ele falta bom senso. Ele falta bom senso, Felipe. Tá, mas é isso aí, mano. E os outros dias, tipo, domingo, né, teve isso, de domingo pra segunda. E nos outros dias eu fiquei curtindo também, saí bastante, comi, fiz o que eu gosto de fazer, bem mais tranquilo, bem mais caseiro, no caso. Rolou uma parada sobrenatural também. Eita! Tipo, eu cheguei lá, né, na casa do Felipe e tal, aí o que acontece? A gente foi lá e, tipo, pegou um... chocolatinho, né, pra cada um comer e tal, pra dar aquela glicose. Aí eu, tipo, era uma barra pra cada um. Aí eu peguei uma fileirinha, né, aí comi a fileirinha, deixei do lado, aí dormi, né. Quando eu acordei, tinham ido embora duas fileirinhas. Oh, não. Tá, vou comer mais uma. Apaguei. Quando eu acordei de novo, tinham ido embora mais uma fileirinha dentro que eu comi. Calma, isso aqui tá errado. Tem um ladrão? É, aí eu comi a última. Eu comi a última, assim, e tipo, fui conferir, ver se o outro cara tinha acordado, vai que ele tinha roubado meu chocolate, sabe? Alguma parada assim. Mas não, velho, ninguém lembra dessa porra. Eu, tipo, mano, vocês roubaram meu chocolate. Você comeu dormindo, você não lembra? Não. Mano. Não. Tá, não, e você sabe como. Não, ah, esse é o sobrenatural, você não sabe como o chocolate sumiu. Exato. Mano, você tava trilouco, óbvio que você não lembra como isso. Não, mano, não. Eu lembro de todo o rolê, cara. Ah. É só. Não, é literalmente todo o rolê. Inclusive quando eu te mandei aquele áudio. Ah, o áudio que eu caguei de rir, velho. Foi muito bom, muito show. Acho que eu mandei aquele áudio originalmente pro Aquiles. É, porque eu recebi ele como. Como cópia. Como cópia. Exato. Mas eu mandei pra ele e depois eu falei, mano, mandar esse aqui de Feliz Ano Novo pra galera. Eu mandei. Fui mandando só. No grupo do Kung Fu eu mandei muito áudio, velho, nossa. A galera depois, no dia seguinte, tava rachando o bico. Você quer pegar o celular e botar um play aí nos áudios? Mas dá pra colocar direto no podcast, né, cara? Natan, esse é o sexto programa, Natan. Eu esqueci, a gente pode baixar pelo WhatsApp Web e depois colocar um aqui. É verdade, apaga, deleta. Exato, vamos escolher o melhor aí e deixar pra galera ouvir. Eu vou colocar aquele que você mandou pra mim, né? Cópia mesmo. Você grita. Calma. Tá, ok. Esse foi muito bom, velho. Beleza. Tá, não é isso aí, mano. Vamos fechar o primeiro bloco aqui. Vamos. O que, que você trouxe pra gente legal de música? Eu achei que você ia trazer. Eu trouxe. É a sua vez, Raquel. Eu trouxe. Eu só preciso lembrar o nome do cara. Sebastian Ingrosso Reload. Essa foi a música do meu ano novo e não sai da minha cabeça. Eu tô com essa música na minha cabeça, cara. Desde que tocou lá no... Lá com os DJ na festa. Na festa. Não dá spoiler. Essa música tá, ok, é muito... vamos lá. Tá, vai lá. Feliz ano novo! When night has become the day, they're sending you far away, so, so far away. When everything starts to fade, you don't have to be afraid. No, you don't have to be afraid. Take my we are men. tormented by the consequences. Your shadow, it closes up. E cadê? Por que não deu? Cadê? Você ah, tá aqui, deu... não deu zoom, né? É verdade. Vai daí, né? Vai daí. Aqui é como é, a vida como ela é, parceiro. Vida como ela é. Mas Adan, 2018, ano novo, sabe o que tem no ano novo, né? Você vai deixar de ser bicho, Mas vamos entrar, vai entrar uma nova leva. Vai entrar a leva que nasceu em 2000. Cara, eu ainda não... Gente, assim, se você nasceu em 2000 e você tá pra entrar aqui... Você ainda tem 4 anos pra mim. Isso que eu nasci em 97. Eu nasci em 98, né? Tipo... Moleque. Eu não sei porque você sabe... Mano, é a mesma coisa. É literalmente a mesma coisa. Não teve uma coisa que você pegou tudo que eu bem. Não peguei. Em 96, de 96 pra 98, beleza. São 2 anos, seu filho da puta. A diferença entre eu... Não, 2000 entre... é tipo... Ali não deveria ter nascido mais seres humanos. Entendeu? Não. Não. Era pra parar ali. A gente tem que ser extinto. É isso que eu penso. É, a gente fez merda. Você já parou pra pensar que é uma pessoa, assim, que vai crescer e vai ter... Sempre teve em casa sinal digital de televisão. É, ela não viu que nem eu, que mudou de TV analógica pra digital. Quando você via aqueles fantasmas na televisão, sabe, que o ruído do sinal? Sim. Não vai ter isso, cara. Ela, o primeiro presente dela de criança foi uma fucking smartphone. Nossa, velho. Não, acho que aí já é a galera de 2005. Que nasce em 2005. É, velho, eu vejo 2006. Uns moleques, umas crianças no metrô. Ah, vai brincar. E a mulher dá um iPad pra criança, assiste Galinha Pintadinha. E tipo, só isso. Você é muito Black Mirror, ela, meu. Ela é muito Black Mirror. Ela não fica. Ela não era que nem. Aqui é brinquedo raiz, velho. Ela só quebra-cabeça e carrinho e Max Steel e qualquer. Sabe? Uh-huh. Coisas tangíveis. A gente não é da última geração que viveu no mundo sem internet, mas eu lembro que eu só fui ter internet em casa lá pelos 12 anos. Porra, de idade. Eu vi a internet crescendo, tipo, obviamente não tenho memórias disso, mas... Ah. Sabe, eu lembro de uma mudança radical na minha vida. Eu lembro quando eu assinei, mano, 1 mega de velocidade, velho, do speed da Telefônica. 1 mega! Chegou aquela caixinha com CD-ROM pra instalar no computador em casa pro programa da Telefônica. Nossa, cara, foi... Caralho. Regozijante, cara. Aí, nossa, quando chegou a internet, eu falei, agora vai ser foda, velho. Eu demorei pra começar a usar o Google. Eu não gostava do Google. Eu achava Google. Eu usava no colégio, tipo, no laboratório de informática, que já era um negóciozinho do futuro já. Uh-huh. As pessoas entravam no Google, ou sei lá, no Yahoo, que seja. Eu não, eu usava o Alta Vista. Ah não, você é desse, você é aquele que... Ah, que? Você usa Bing, por acaso? Não, mano. É. Mas no começo eu usava Alta Vista, porque, tipo... Eu só comecei a usar computador porque, assim, meus pais ainda moravam separados, então, tipo, na casa do meu pai, ele usava o PC e ele usava Alta Vista. E aí, quando eu ia pra lá bastante, eu só usava o PC e o navegador padrão era Alta Vista, então eu estava acostumado. Aí eu chegava no colégio, que merda é essa de Google? Eu falava, não, altavista.com.br, e eu usava Alta Vista. Já abria no Google, você googlava Alta Vista? Eu googlava Alta Vista pra ir pra Alta Vista. Nossa, que filha da puta, cara. Puta. Caralho. Mano, acho que a minha parada que eu mais gostava da internet, do laboratório de informática da escola, era que tinha velocidade suficiente pra jogar todos os jogos em flash do Cartoon Network. Eu gostava porque eu ficava brincando no Kid Pix 3. Kid Pix, tá, isso aí eu já não sei nem. É, falando 96, 98. Isso aí eu já não sei não. Kid Pix, mas mano, era um joguinho de você pintar e desenhar. A galera que nasceu tipo, em 94, 92 vai estar muito jogando a gente. Era o Paint de criança. Era tipo um Paint muito, né? Nós temos uma pequena audiência aqui. Pois tem... De que ano? 94, tem uma senhora, né? Aqui de 94. Enfim, não vamos devagar aqui. Duas horas de novo. É, pois é. Esse tem a esperança de ser o primeiro programa curto do Todd Red. É isso aí. Quanto tempo já tem? Já tem 20 minutos. 20 minutos. Tá suave, tranquilo, tá suave. Beleza. Tá. Teremos uma lava-lava de bichos? Teremos. Já viramos um, né? Então o Enem já foi. Já foi. Mas no final de janeiro nós teremos o Sisu. Agora, entre esses dias, né? Esses 26 dias, porque o Sisu abre dia 29. Fique atento você aí, porque, estamos gravando dia 3, para as estamos vocês... gravando agora dia 3. Quando que sai esse programa? No... Sei lá. Sei lá, mano. Sai quando quarta? Sai. Sai quando sai. Sai quando sai. Você não apressa a arte, entendeu? Isso aí. É. E... Preciso as datas de inscrição de dia 29 de janeiro até o 1º de fevereiro. Pra caso você não saiba, vai. Caso você não saiba, caso você... Caso você seja, tenha 18 anos, acabou de sair do colégio, já fez o Enem e já, por sorte, tem que entrar na faculdade de uma vez. Uhum. É o seguinte, é o UFABC, uma faculdade de Rota 29, depois a gente podia falar mais um pouco do grau. Sim, sim. É, o modo de entrada dela é sobre o SISU. E é como se fosse um processo de seleção depois do processo de seleção, que é o Enem. Tipo, o resultado Enem, final do processo de seleção. É isso, aí tipo, você dependendo da sua nota e da sua vaga pretendida... É literalmente sistema de seleção unificada. É assim, você tem, faz o Enem, você lá tem a sua nota, e aí tem uma nota de corte pra, dependendo da vaga ou período e da onde você quer. E aí você concorre, tem lá duas opções. E dependendo do curso também, porque a sua nota de corte para um curso não vai ser a mesma nota de corte para outro curso de outra área. Sim, então, e aí... Lembra isso, média ponderada. Média ponderada. Isso te salva no final. É. E aí você se joga lá e quando acaba o período de inscrição, você vê se você passou ou não na vaga pretendida, ou na primeira ou na segunda. Eu lembro que cada minuto desses dias são intermináveis. Porque até sair a nota no site do Enem. E até você conseguir entrar no site, porque esse site do governo é amarrotado de gente. É, o portal do aluno. Eu tive poucos problemas com o portal do aluno do Enem. Com o Sisu, tiveram algumas pessoas que tiveram. Por isso, no ano passado, teve aquela putaria deles estenderem mais 2 dias e aí as notas de corte foram pro cacete. Uhum. Porque a galera ficava mudando muito. Porque, tipo, ficou muito instável você saber a nota de corte que não, vai ser em qual curso e tal. Não, minha mal mexeu. Ela começou sei lá, velho, acho que ela começou nos 700 e pouquinho. Ela subiu, acho que, sei lá, 20, 30 pontos. Foi, assim, gradual e estabilizou. Foi isso aí. Não, a minha no terceiro dia, ela já tinha subido, acho que em relação ao primeiro dia, uns 40, 50 pontos, assim. Mas eu ainda tava lá. Ainda tava na primeira chamada. Segundo dia, no penúltimo dia, eu tava, acho que a uns 20 lugares do último, sabe? Do corte, assim. No último dia, eu era o último. Eita! Aí eu fiquei, mano... Aí, caralho, fecha logo essa merda. Eu fiquei, não, já era, vai passar essa porra. Aí eu fiz os cálculos assim, integrei, derivei, mentira, não sabia ainda. Mas eu fiz lá, eu falei, mano, eu acho que lá pro 25 da segunda chamada sou eu. Foi. Dito e feito. Dito e feito. De 25 da segunda chamada. Mas enfim, você só aí... Só pra dar uma noção, você lembra quanto foi a sua média do Enem, sua nota do Enem? A gente precisa entrar nesse assunto? Se não quiser, tá bom então. Eu acho que foi 701,40 alguma coisa. Ok, assim. Não, viu? E já deu a segunda chamada. Exato. Tá legal, cara. Tem aumentado a nota de corte progressivamente. Eu não sei como foi a prova esse ano, não sei como. Não cheguei a olhar como também. Como vai ser. Mas geralmente o corte da UFABC pra ampla concorrência, a gente tá falando aqui. É, ampla concorrência. Então, pra ampla concorrência. Cota, sem nada, sem é. Gira em torno... Isso, vai. BCT, Campo Santo André, Matutino. Gira em torno dos 730 e alguma coisa. Sim. O Noturno gira em torno dos 701... Foi de 702. É mais abaixo. Mas assim, quando, em 2015 era 680, por aí. É verdade. Garantir uma nota 650, em alguma chamada você vai passar, possivelmente. Sim. Porque não sei quantas pessoas vão ter a nota parecida com a sua, então, né? Então. O sistema de corte é, tipo, a última nota que deu pra entrar na vaga, então tem em mente eu fiquei isso. Com folga mesmo, a minha média foi 742. E aí eu fiquei com folga, eu fiquei, tipo, top 100 da BCT de Santo André. Você é pica mesmo, hein? É grosso. Você é aquele cara que chega assim no IC e fala, eu quero tentar bolsa. Não, porque... não sou nem louco, velho. Sai. Não, mas é isso aí. Se você não conseguir, mano, guarda esse número do Enem com a sua vida, porque você pode fazer o SISU de inverno no meio do ano. SISU de inverno. Vale também pro SISU de inverno no meio do ano. Vale pra UF também? Não, acho que não, porque a UF só... A UF começa, né? Pode ser, não tenho certeza. Mas guarde esse número, porque se não for fazer o UFABC, você pode tentar pra outra faculdade também. Mas o que acontece? Aqui vai começar... pra você que é bicho, a gente tá fazendo esse programa aqui pra você. Pra você. É pra você, né, não você entrar acabou, perdido na... sair do cursinho, você, eu quero prestar pra UFPC. Aí você vai lá e escuta... A melhor das federais. A melhor das federais. Aí você escuta o nosso programa e você quer saber mais sobre a faculdade. Exatamente. Então vamos lá, vamos pra dar... começar, meu amigo, já começou zoado. Assim, seus amigos todos vão começar a faculdade em fevereiro. E você só vai começar depois, isso é ótimo, isso é final maravilhoso. Final de maio, começo de junho. É, assim, você vai ter um período de mais ou menos aí seis... Férias infinitas. Férias infinitas. Infinitas, então, entre aspas, mas... seis meses de férias. É muito sério. Mano, aproveita, agarre esses meses com a sua vida. Eu nunca mais tive tanto sossego quanto tive nesse período. Não só tem. Agora... Eu, cara, eu vi meus amigos todo dia eu saía, todo dia fazia alguma coisa em exposição. Eu, nossa, eu vacilei demais, velho. Eu comecei, eu demorei muito pra começar a fazer muita coisa. Foi tipo final de abril, assim, que eu comecei a meter o louco. Mano, mas aproveite pra fazer, tipo, tudo que você quer de curso, de aprender coisa nova e tal, aproveita aí. E pode fazer aqui também. E pode fazer aqui, foi o que eu fiz. A UFPC é disponibilizar uns cursos pra quem acabou de sair de cursinho. Exatamente. Uns cursos de matemática. Tem o curso de matemática lecionado por alunos aqui da faculdade. Sim, que já te garante créditos complementares, horas complementares. É, horas complementares, que vai ser muito importante futuramente na sua vida graduação, acadêmica. Pra você graduar, você precisa de 120 horas complementares. 120 horas complementares bem divididas. São não 40, acha que você vai conseguir matar tudo numa coisa, uma só. Coisa são só. São 40 horas de 3 áreas diferentes, pelo menos assim. É mais ou menos, é uma média assim, vai. É bem isso, tem que dar uma olhada e depois. E aí, porque... essas atividades, essas curriculares da faculdade, você já ganha 30 só com esse curso de matemática. Pois é. Aí você vem aqui na semana de integração, que é a semana anterior ao começo das aulas. Ah, mas essa semana de inserção é logo antes, acho que a gente pode ir falando um pouquinho das entidades. Vamos lá, vamos com calma. O que dá pra fazer antes aqui? É um porque país... logo no começo... É. Você vai vir aqui primeiro pra fazer a sua matrícula. É, né? Já é logo. Já vai sair com tinta na cara e roupa rasgada aí, meu irmão. É. Aí já vai estar eu, vai estar Natan lá pra jogar tinta em você. Ai, que delícia. Eu vou poder me vingar dos caras que jogaram tinta na minha cueca. Você vai conhecer alguns veteranos, eu vai perdi, ver bichos eu com perdi você. Acho que umas duas peças de roupa só no meu trote. Sua mãe vai comprar a camiseta Meu Bebê Passou na Federal. E vai usar, e vai lá visitar as vai outras usar. Mães e falar: chupa, meu filho é foda. E você vai ficar: não, mãe, eu tava no meio de churrascaria, para. É, e aí depois ela vai falar a mesma coisa no segundo quadrimestre, você vai chorar, mas a gente chega porque lá. Porque você não queria ter passado. A gente chega lá. Chega lá, tá. A gente chega lá. Mas enfim, o que acontece? Você tem o curso de matemática, que eu recomendo, se você tá inseguro, e é normal se sentir inseguro com a faculdade, porque você acha, vai ser muito mais difícil e tal, vai dar uma olhada, ver como olhada. É que é. Ganha certificado, no mínimo, já, porque vai te garantir as horas que você precisa. Uhum. Mas acaba que ele me ajudou bastante a firmar alguns conceitos pra fazer BM depois. Sim. É uma matéria pra você, bicho, chamada Base Matemáticas. É. Não julgue pelo nome. Não julgue livro é pela base, cara. Matemática é básico. É, não. Assim. Cuidado, se a gente parar pra pensar cuidado. Aqui no, na visão acadêmica, realmente são bases matemáticas. É, mas assim... Só que já é o primeiro nabo que você vai tomar. É. Primeira entubada vai ser aquele essa. Aperto no coração, você fala, no que eu me meti? Pois é. Assim, espero que você consiga ter a sorte que eu tive de pegar um ótimo professor e que não é tão pesado assim. Eu tô rindo internamente de nervoso. É, porque o Natan aqui, nós tivemos mundos, né, opostos. Opostos. Você começou muito bem, eu comecei muito mal e me dei bem depois. Você começou bem e depois você levou uns chutes na bunda, né, porque você criou confiança e você falou... Eu falei, meu mundo é meu, caralho. O mundo é meu, eu falei, não, eu desde o começo eu tô tipo, não, eu tenho que ficar ligeiro aqui. É, pois é. Foi complicado, assim. Enfim. É. Existem também as seleções dos times, elas começam logo no começo do ano, logo lá pra março já. Então, se você tá interessado em entrar em algum time daqui da Atlética ou do Clube das Lutas... O Clube das Lutas não tem seleção. Você vai e fala, eu quero fazer, participar, tá, não sei o quê. Ou é de graça. Vem ou pro Kung Fu, que é de graça. Kung Fu. É, Kung Fu. Temos várias lutas, Kung Fu, por exemplo, uh-huh. de graça, mas tem algumas lutas que cobram uma pequena, níssima taxa de mensalidade. Sim, tipo, 30 reais, sei lá. Que normalmente acho que é pra pagar professor, se paga não me professor engano, e tal. Possivelmente... O João a gente não paga, porque o João é fodido que nem a gente, é a gente que nem a gente é aluno. Que nós, tá. Entendeu? É. E aí ele faz porque ele quer mesmo e ele gosta, então, é pra treinar é bom, também é. E tal. Então é, já começamos pra isso, a gente tem várias opções de luta e. Sim, sim. Sem contar outros. infinidade de você vai ver tudo isso da galera, das próprias entidades divulgando no grupo do Facebook, que alguém vai te dar um jeito de te colocar. Me colocaram no grupo de bichos no ano passado, em outubro. Então... Caralho. Pois é. Você já tava engrenando assim desde o começo. Eu tava com medo das expectativas, né? Porque... Ah, é. Né? Vai que não passasse, mas acabou que deu. É, deu, você tá aqui agora. Deu tudo certo ali. E, cara, e aí você já começa, você tem a opção de já começar a frequentar a faculdade antes de começar as suas aulas. É, não esquece que é público o lugar. Você pode entrar aqui mesmo não sendo aluno. Exato, exatamente. Você não vai ter seu RA, provavelmente, ainda. Isso vai demorar um tempo pra chegar. RA e carteirinha. Mano, relaxa. Isso vai chegar quando tiver que chegar. É assim. Você vai vir fazer a matrícula aqui, provavelmente, no fim de janeiro. Agora, como o Sisu vai começar no fim de janeiro, as matrículas provavelmente vai ser no começo de fevereiro, então. É, isso é, porque... Sim, é. Porque... É, e aí, assim, fazendo a matrícula, você acha que já recebe o seu RA? Ou vai receber algum e-mail, alguma coisa assim, seu RA? Aqui a matrícula, se eu não me engano, a UFABC, ela meio que malinha quase com o Dias do Sisu, então vai ser do dia 5 a 7, provavelmente, de fevereiro. É, no comecinho de fevereiro mesmo. Aqui o meu acabou sendo no finalzinho de janeiro, foi um pouco antes essas coisas. Mas assim que você receber seu RA... a gente aconselha fortemente a você entrar no portal do aluno da UFABC e pedir a sua carteirinha. Tem que fazer requisição? Tem que fazer requisição. Você não tem. Eu não lembro de ter tido que fazer requisição. Você fez sim, Felipe. Foi não, a primeira coisa que eu vi você fazer. Não, ou foi bilhete único? Foi bilhete único. É, o que é bom também. Faça. Eu não sei se mudou o esquema, mas assim, procure fazer requisição da sua carteirinha da faculdade quanto antes, porque demora. E é bem provável que você receba ela só, tipo, quando começarem as aulas. É. E... Pra mim foi um pouco... Foi mais ou menos nessa época aí. E mas você a RIA pode... você recebe antes de receber a carteirinha. Você recebe assim logo que você faz a matrícula, se não me engano. Você recebe um e-mail. Não. Você tem que fazer isso aí, agora que eu lembrei. Você tem que ir na página da UFABC e ir na parte do webmail graduação se registrar como novo. Lá ele vai pedir seu CPF. Se seu CPF já tiver registrado e tudo mais, aí ele vai validar a sua inscrição e vai te dar seu RA. Isso aí. E aí você já vai poder fazer as coisas. A carteirinha, eu não tive que fazer requisição porque esse ano eles estavam mudando de empresa que faz as carteirinhas. Verdade. Então acho que não teve esse trabalho para os alunos. Mas fique atento com isso. E também você pode pedir um bilhete único com... Ou vale estudante ou passe livre. Ou passe livre, né? Vinculado à faculdade, você retira o próprio passe aqui mesmo, foi o que eu fiz. O meu não demorou muito para chegar não, viu? Não, o meu foi rapidinho também, foi questão de semana máximo. A SP Trans, bem mais rápido que a UFABC nesse quesito. É isso aí, e eu tenho um passe livre, você só, né, faz o de sempre lá, preenche as suas informações socioeconômicas e você vincula com a matrícula da sua faculdade. Sim. E renova de ano em ano, já vou renovar o meu, aliás, inclusive... Caralho, tem que renovar, Vou renovar o meu, a renovação tá liberada a partir do dia 8. Ok. Do passe livre, vai liberar pra se gerar boleto e já pagar a taxa e já pegar as cotas já de passe livre. Eu não sei se tem pro mês de janeiro ou se tem só metade, mas já libera. Deve dia 8. Deve ser só metade. E já resolvo isso quanto antes, que é o que eu já fiz. Eu já atualizei minhas informações socioeconômicas. Eu preciso atualizar a foto da carteirinha porque eu tô com uma foto de quando eu tô com 17 anos e tá horrível. Mas eu não aguento mais daquela foto. E é isso aí. A UFABC te disponibiliza essas coisas. É muito bom. Sim, sim. Acho que qualquer faculdade. Não só pública, faculdade... Acho que tem amigo meu que estuda em faculdade particular que tem passe. Você pode vincular também essas coisas. Mas é isso aí. Mas enfim, E cara, recomendo fortemente. Aproveita suas séries e já aproveita pra conhecer uma galera, sabe? Sim. Porque vai ser importante depois. Interaja, porque eu passei... Eu já falei isso outra vez, que eu fiquei um tempo sem ficar falando com outras pessoas e é meio ruim aqui. Porque assim... aqui no UFABC você monta a sua própria grade, você está no controle das coisas, parcialmente. Pois é. E você conhece uma galera aí no seu primeiro quadrimestre, que é o único quadrimestre no qual você não faz matrícula, né, eles já te jogam. E você conhece a galera ali matrícula? E tal. Matrícula? Pera, você está confundindo a cabeça dos bichos. Eles já não fizeram matrícula para entrar na faculdade? Não, fazendo matrícula do quadrimestre. Ah, agora das sim. Das matérias, né? Você monta a sua própria grade, mas do primeiro você não precisa, eles já fazem isso por você. Uhum. Né? Você tem a opção de trancar as matérias. É. Né? Ninguém vai te julgar. Ninguém vai te julgar. Você pode trancar as matérias. Ah, eu não quero fazer essa, eu não curti, eu não tô pronto. Só os bichos se julgam. Trancar e é isso aí. E aí, assim, no, em meados de todo o quadrimestre, libera para você fazer matrícula, para escolher as matérias da sua grade do próximo quadrimestre. E aí você vai lá, vão liberar a lista de relações de turmas afetadas com quais professores, os horários, e você monta lá tudo bonitinho, o que você quer, né? E você pode entrar no site da Prograde, no portal do aluno, para olhar o projeto pedagógico do seu curso e ver quais são as matérias obrigatórias que você tem que fazer, se você quer pegar alguma limitada, você que você seja maluco, logo no começo. Mas enfim, você já se programa logo de cara, mas a primeira matrícula de matéria que você vai fazer vai ser por ordem de chegada, porque você não tem o seu CR. É o famoso Jogos Vorazes. Os Jogos Vorazes, porque né? É o seguinte, como que a Prograde avalia que é a prioridade que vai pegar matéria para os veteranos? É baseado na nota julgadora da sua vida acadêmica, o CR. É, lembra aquele episódio de Black Mirror que são as pessoas avaliam as outras com as estrelinhas? Exatamente a mesma coisa. Só que vai de 0 a 4. De 0 a 4. É 0 a 4? Aqui é 0 a 4. Nossa, se alguém zerar, vai ser fodido, né, mano? Foda, velho. Putz, então, se você zerou, um abraço pra você. A gente compreende. Vem chorar aqui, toma um café com a gente. Toma um café. Mas foda. Enfim. Você tem essa sua nota e você tem as matérias que você quer pegar. Ele vai ver nas turmas quem tem o CR maior e vai fazer uma linha de, né? É uma nota de corte. Novamente, você acha que fugiu disso no vestibular? Não! Se prepare, meu amigo. Pô, essas porras voltaram. Pois é, mas pra você que é bicho, relaxa. Vai ser pior. Como você não tem CR gerado, porque ele depende de como você foi bem nas matérias ou não. Sim. Né? Porque as notas aqui são atribuídas em conceitos de A a F. Exato. Né? E não tem E, eu nunca entendi não porque e. Não existe eu conceito nunca entendi, E. Né? E assim, cada conceito ele integra ele é um peso de que agrega com o valor de créditos da matéria e juntos, fazendo uma média ponderada lá, cria o seu CR de 0 a 4. E é isso aí, você só consegue a partir do segundo quadrimestre, porque no primeiro você não tem. E aí, então, a primeira matrícula acaba sendo por ordem de chegada. Então você já entendeu que vai sobrecarregar o site, né? Vai, assim, é verdade. Foi o que eu falei. Chegue ao seu veterano de preferência e peça auxílio, pra montar a grade, que com certeza você vai ter alguma dúvida. Você vai estar dúvida. Muito confuso, dúvida, quer saber como fazer. E o pessoal aqui, inclusive, faz, dá umas palestrinhas rápidas de como funciona a matrícula no primeiro e no segundo quadrimestre, porque vai ser um pouquinho diferente, vão ter algumas diferenças, você tem que responder questionário em um, no outro não, tal. Mas, enfim. É verdade, ainda bem que se você lembrou. Seja adotado por um veterano. Se você conhece gente que faz o FBC, mano, já manda um contato, já fala, vou entrar, tal, não sei o que, me dá uma ajuda, mano. Com certeza, se algum amigo seu já faz aqui, ele vai te amparar, porque a gente já passou por isso, a gente sabe como é e a gente exatamente. Cria uma empatia muito forte pelos que viram. Sim. Então se você tiver um amigo seu que já estudou aqui, já ajudou bastante, não, porque ele vai te auxiliar. Ouça ele, tá? Assim, se ele falar, não pega tal professor... É. Entenda que ele já pegou esse professor antes e possivelmente ele não sabe a nota ainda dele, da P1. Tá falando muito pessoal, Felipe. Eu não sei o que você tá falando. Não sei o que você tá falando. Enfim. É isso aí. Enfim. Você montará a sua grade, você montará o resto dos seus anos aqui neste lugar. Anos. Muitos anos. E não estou falando... estou falando de 4, tá? O BGT são 3 anos, mas assim, acho que ele devia colocar entre linhas, 3 anos no mínimo. Mano, tira o telefone do sovaco, velho. O telefone. Telefone do sovaco? O microfone. Telefone? Alô? Quê? Tá. Mano. Enfim. Ok. Tá. E antes dessa sofrência toda, você terá como se ambientar muito melhor ainda. Porque além de você já participar de atividades durante esses 6 meses de férias aqui na faculdade, você tem uma semana que é própria pra isso. A semana de inserção universitária. A SIU. A SIU, onde entidades vão fazer seu show-off, clubes de workshops vão fazer seu show-off. Palestra, show. Tem, o Bluetooth de Hack vai tentar gravar podcast com o bicho. Então, se você quiser participar de um podcast, olha só. A gente já tá pensando em ideia, porque... É a oportunidade. A WebRádio vai fazer alguma coisa na SIU. A WebRádio pretende fazer alguma coisa, a gente pretende fazer a nossa coisa e, claro, ajudar a WebRádio com a coisa dele. Lógico. Afinal, nós então, somos né, nós diretores somos aqui da... Nós somos diretores da rádio, então. Diretores? Ai, isso ai, meu tão Deus. Legal. eu tenho um emprego que não me paga. Olha só, o Felipe aqui é bicho e agora ele já é diretor da rádio que nem eu. Então, se você já... Você que... Né, é um pouco mais que curte audiovisual, gosta dessas coisas. Existe espaço pra você aqui. Existe espaço pra você e nós queremos isso, inclusive, agregar mais valor, ideias e pessoas. Sim, sim, sim. Afinal, a Berrade ainda está crescendo. A gente adora reforçar esse fato, inclusive, quase todo episódio. Pois mas, é. Mas é isso aí. A cada melhor. Eu editei um pouquinho o site da rádio esses dias, né? Não sei se você deu uma olhada, porque eu tava resolvendo a parada do feed, que ainda tá nos 80%. Sim, quase. Falta pouco. Precisa testar uma coisa ou outra lá. Isso aí. Pra ver se dá certo. Mas enfim. Arrumei toda a partezinha do nosso podcast, tava meio bagunçadinha e tal. Uhum. Coloquei o link de download direto ali no site da rádio. Show. Então, ó, já tá. Show de tá bola. Fluindo, as coisas estão fluindo. Mas é isso aí, bicho. Você que tá pensando em entrar aqui no FABC, tá nesse período agora de espera do Sisu, fica tranquilo. Né, as burocracias e toda a sistemática aqui não é um bicho de sete cabeças. O bicho de sete cabeças aqui é outro. Você vai. É assim que você entrar. Mas tudo bem. Você vai começar a ficar confuso com várias siglas que são ditas aqui. Verdade. A gente fala tudo por abreviações. Aqui é tudo abreviação. Acho que e qualquer sigla. Faculdade é, né? Mas aqui é muito intensificado. Aqui, como os nomes das matérias são outros, eles são muito longos, muito. Você que tem amigos que estão, sei lá, você queria fazer o BCT aqui, que nem o meu caso. Seus amigos estão fazendo. E você vai fazer funções de uma variável, mas ninguém chama isso, todo mundo chama de FUV. Mas calma, isso é só no segundo, faz BM primeiro. Você tá? Você, por exemplo, eu tava até conversando com um amigo meu da Poli, fazendo um paralelo entre as matérias. Física 1 é o nosso FEMEC. Física 2, FETERM, Física 3, Eletromag. Física 4, é tipo aqui, seria tipo, não quântica, lá, aqui é outra coisa. Eles têm coisa a mais. Ah. E, tipo, a gente faz matérias específicas, tipo, do que seria Física 4, assim. Que estranho. Tipo, Física 1, 2 e 3 é FEMEC, TERM e MAG. E Física 4 é uma outra coisa, que são matérias separadas aqui. E eles têm uma... E aí, tipo, quais matérias? Eu não lembro quais, mas eles têm quântica e a gente tem quântica também. Ok, justo. É quântica obrigatório, tá? Quântica obrigatória, tá, galera? Ah, mas eu quero fazer biologia. Quântica obrigatório, tá? Você quer fazer matérias de neurociência, biologia, não sei o que, biomedicina? Não, biomedicina tem biomedicina. Aqui tem... Engenharia. Engenharia biomédica. Quase. Não é a mesma coisa. Não é, claro que não é. Mas você vai ter que fazer tanto quanto bases epistemológicas da ciência moderna, quanto física quântica. Exato. É assim, por isso que é um bacharelado interdisciplinar. Sim, você vai ver que, cara. Primeiro, você vai pode acabar pensando o BCT como um obstáculo, uma pedra no caminho. É você que tem. Eu aconselho você fortemente mudar essa visão logo de cara. Entendeu? Assim. Vai ser muito enriquecedor. Se você engatar mesmo, se você for na força, fé. Sim, assim, vai ter aquela matéria que você não vai gostar tanto. Sempre com certeza, sempre não, tem. Com certeza. Você vai querer matar o professor. Especialmente se você é uma pessoa que já tem mais certeza do que quer fazer. Eu entrei aqui que não com tanta certeza, mas já com um pouquinho. Então, tipo, às vezes... Mas eu tive sorte de gostar. Eu tinha certeza até antes de eu fazer a matrícula. Eu fiz. Caiu no por chão. Aí, mano, aqui é uma ótima faculdade. Se você não tem certeza, exato. Porque você vai poder... Experimentar. E como a FBC é uma faculdade que explora muito o campo da pesquisa, assim, uma variação, mas eu gosto que a gente agora tem o recém... aberto o bloco L, então, tipo, sim, você vê sim. Que aqui é uma universidade que instiga a pesquisa, você já pode fazer pesquisa com professores desde o primeiro dia. O famoso PDPD, pesquisando desde o primeiro dia. Exatamente. Então, se você, olha, eu aconselho também, se você é bicho, fez matrícula e tal, tá aí nas suas férias infinitas e quer fazer PDPD, quer começar a sua vida acadêmica, logo isso de é muito cara, importante, isso agrega muito rico, tá? Muito legal. Vá na parte de docentes e abre os lados. Prograde, ver os que te interessam, os que tem pesquisa numa área que você acha que interessa pra você, mas por favor, pergunte pro seu veterano como é esse professor, entendeu? Vá no help, porque... Se você não sabe... Eu fui fazer entrevista com um professor aí, maluco. Eu falei pra vocês. Foi um professor que eu tive, inclusive. Pois é, mas acho que quando você me falou, eu já tinha mandado e-mail pra ele. Ai, meu Deus. É. Mas enfim, eu não fiz pesquisa técnica. Então, procure se informar com os veteranos, eles podem te auxiliar. E também tem um que você mencionou, o FABC Help. O FABC Help é um site de avaliações de professores vai, e cursos. Se já vai estar funcionando pros... Vai estar. Você faz login com o Facebook. O que aconteceu nesse ano, como o RA mudou, é maior, mas escroto. Eles demoraram um tempo pra atualizar os dados lá no site pra poder aceitar esse novo modelo. Sim. Então a gente só foi poder acessar o Help na minha matrícula. Caralho. Na minha matrícula. Então, mas esse aí é um site que você pode ver relatos e avaliações de alunos sobre dado do professor, sobre dado da matéria. Porcentagem de nota, quem passa com quanto, CR dos alunos que pegam. CR médio, assim. Porque... O CR médio não quer dizer o CR que você vai ficar. O CR médio quer dizer o CR que você normalmente precisa pra pegar ele ali na matéria. E olha, às vezes eu ficava abaixo e nunca tive problema. Uh-huh. Nesse... É que é média. Média não é moda. A gente média tem que não lembrar é isso. Moda. Então, fique tranquilo, porque às vezes os números não representam totalmente a realidade. Pois é. E é algo que você não precisa se preocupar tanto nesse caso. Vamos dar mais uma luz pra eles? Vamos lá. Quais são as matérias que você vai ter, bicho? Do BCT, você tem estrutura da matéria. Estrutura da matéria, uma. Bases conceituais de energia. Duas. Bases computacionais da ciência. Três. Bases matemáticas, são muitas bases. Quatro. Evolução e diversificação da vida na Terra. Três vezes rápido. Evolução e diversificação da vida na Terra. Evolução e diversificação da vida na Terra. Cinco. Número seis. Seis ou cinco? São seis matérias no primeiro quadro. Não, mas você falou cinco pra essa qual? Essa foi cinco, a evolução. Ah, tá. Então a sexta é bases experimentais das ciências naturais. Exatamente. Agora... Um pouquinho de cada matéria. Um pouquinho de cada matéria. Vamos lá. Vamos começar com bases conceituais de... Não, bases experimentais, que eu acho que é a base do BCT. E é o que te dá, assim, mais uma luz do que a UFPC proporciona, o que ela é capaz no âmbito de pesquisa, assim. Você fala, sim. O que ela pode te proporcionar? Cara, resumidamente, em bases experimentais das ciências naturais, os nomes são muito grandes, então vamos pra abreviações. Aproveita e já costuma. Em BSN, ou BCN, BCN, como chamamos, você vai aprender como se portar que nem gente em laboratório, primeiro, pra começar. E qual que é a rotina de um laboratório? Qual que é a rotina de pesquisa? Você vai ter quatro experimentos que você e o seu grupo, que desde o primeiro dia dessa matéria vai ser definido. E detalhe, vai ser tipo, seu primeiro grupo, exatamente. Vai ter pessoas que você vai gostar, vai ter pessoas que você vai odiar. Vai ser uma maravilha, cara. Isso aí. Então, assim, normalmente, como você já conheceu uma pessoa ou outra, né, durante esse caminho todo, você vai tentar agarrar naquela pessoa. Se ela acabou ficando na sua turma. Existe a possibilidade de sim ou não. Ficaram alguns nas minhas, assim, mas eu fui pra uma turma completamente diferente. Eu não conheci ninguém, eu cheguei no branco mesmo. Eu conheci duas pessoas, acho, do meu, mas conhecia só de dar oi. Eu conheci uma pessoa só. Conheci a Ingrid. Foi a primeira pessoa. Oi, Ingrid, tudo bem? Oi, Ingrid, se eu ouvir no podcast, oi, tudo bem? Espero que esteja. Ela foi a primeira pessoa que eu conheci, só que ela acabou não ficando na minha turma, pra quase nada, então eu não fiz laboratório com ela. Ah, sim. Mas, cara, aí o que acontece? Além dos experimentos que você vai desenvolver, que são experimentos de química, física... E etc, etc. Você vai criar o seu projetinho. Você vai fazer seu projeto, primeiro projetinho primeiro de pesquisa. Grupo, primeiro projeto de pesquisa. A ponta do iceberg de pesquisa, assim, entendeu? É verdade. É só a ponta desse, porque, mano, é só é bem light. É bem light. Porque, tipo, você combina aí um tema qualquer com o seu grupo, ou seja, de qualquer área mesmo. Depende do seu professor. Tem professor que é nazista e fala, não, vai ser o tema que eu quiser, do jeito que eu quiser. Eita. Tem. Não, um minha meu professora foi assim. Muito tranquila. A minha também foi. E aí, o que vocês querem desenvolver? Tem pessoa que fez tema de biologia, tem pessoa que fez de química, eu fiz de física. Muita gente faz de microbiologia, porque eu acho que é um dos mais fáceis e você aprende a fazer crescimento de cultura lá no, dentre os experimentos e tal. Então, muita gente escolhe isso. Mas enfim, espero que você tenha uma liberdade pra fazer, porque afinal, essa parte da liberdade é muito interessante. Legal. Porque você acaba vendo como uma pesquisa pode levar a resultados que você não espera. Sim. Sabe? E eu acho que isso é o mais interessante da matéria. Quando você cria uma hipótese e no final a hipótese é confirmada, tipo, ah, beleza, então era isso mesmo. Mas quando você cria e ela é refutada, é mais legal ainda, porque tipo, puta, então tem outra possibilidade pra isso. E aí você formou talvez uma teoria. É, tal. E aí pode e... até ser um IC, um... Mais pra frente, sabe? É um porque PDPD. Isso aí não precisa ser algo muito profundo também. É, não precisa. Né? Aliás, no final dessa matéria, você apresenta um simpósiozinho. Sim, que é onde você vai aí apresentar você vê uma galera, que todo mundo tá fazendo essa matéria, se junta no piso vermelho, você Sim. tem o seu banner. Não, tem... não, não. Agora é no ginásio. Agora no ginásio? O meu foi no ginásio. Olha só. Foi mais civilizado. Nossa, o meu foi no piso vermelho, cara, Amazonas. Sim, é apertadinho, né? Apertadinho. Não, lá foi tranquilo. Foi legal pra caralho. Vocês vão fazer o seu banner. Vocês vão vir vestidinho bonitinho, vai vir professor, vocês vão responder as perguntas, é isso aí. E cara, é importante também ter bom senso. Não vai fazer tipo, não, vamos descobrir uma nova partícula. Não, cara, não, cara, mano, não. Você vai ter 3 meses pra fazer isso. É quadrimestre o nome, mas são 3. São 80 dias letivos. São nem 3 meses. É, não são. É, caralho, né? São nem 3, são 80 dias letivos. Então, é isso que você vai ter pra desenvolver o projeto. Então, quando você já tiver com um projeto desenvolvido de hipótese. E esteja bem em mente, assim, quais vão ser as etapas, Sim. né? Mas isso tudo o seu professor vai... Te auxiliar. Vai te auxiliar, espero que você pegue um grupo, ótimo professor nessa matéria. Sei lá, 8 pessoas? 5 pessoas. Não, 5 não. É um grupo de 5 pessoas para as atividades de laboratório e um grupo de até 10 pessoas para a pesquisa. Pesquisinha. Exato. É isso aí. Beleza, próxima matéria a gente próxima tem... matéria? Estrutura da matéria. Estrutura da matéria. É a matéria que eu adoro muito. Eu sempre gostei. Eu uma amo matéria essa matéria. Físico-química, a primeira matéria de físico-química que você tem. Sim, é onde você vai. No começo, a galera da minha sala tava falando: ah, não, muito ensino médio, não você sei o quê. Você vai ver muita revisão de química do ensino médio. Acho que as 3 primeiras aulas é ensino médio puro, assim. Puro. Tudo que você viu, os professores vão Sim. jogar ali, vão explicar Atomística, melhor. Tudo. Vão explicar melhor. Só que vão explicar agora a verdade. Acabou. É assim. Eles vão. Toda mentira, tudo que você aprendeu de química, isso eu já via no técnico, assim, é mentira. É mentira. Aquilo que é mentira. É que são facilitados. São facilidades que nem sempre vão. Que acaba sendo frustrante quando você descobre como funciona de verdade. Sim, porque sabe? O professor vai pegar o quê? Ele vai pegar o salãozinho e ele vai colocar com Sim. você o seu primeiro pezinho na física quântica. Exato. Vai ser o primeiro gostinho de Tudo mecânica que vocês quântica. De química, que vocês, assim, vocês vão ter lá com uma visão quântica do negócio. Exato. E eu gostei pra caralho. Orbitais dessa atômicos, hibridização, orbitais moleculares. Como que formam as ligações químicas direito, ó. Como Sim. as forças de ligação, tá? Vocês vão ver isso tudo bonitinho. Cara, foi legal. Uma matéria que eu estudei tanto, mas assim, estudando com prazer, sabe? Com Pegava prazer, artigo, também. Assim, pra ler sobre, tirava dúvida na aula. Eu Era também. Maravilhoso, Eu cara. Também, foi muito legal. Eu fiz, tive o prazer de fazer com o professor mais chuchuzinho dessa faculdade, Marco Antônio. Marco Antônio, meu gênio. Sempre puxando o saco aqui do nosso ouvinte mais fiel. Oi! Oi, Marco Antônio, você tá ouvindo aí? Oi, então, tudo bem? Se estiver, dê um oi. Se estiver, comente batata. Batata. É isso aí. Eu acho que o Marco Antônio não vai estar dando estudando uma matéria esse ano, até porque tem um rodízio de matérias, então, infelizmente, faz o vídeo desse ano. Eu tive com uma professora vai ter também. Eu queria mandar um abraço pra Patrícia D'Antonio. É uma professora que ela tem uma ótima didática, ela explica muito bem. E é. As pessoas consideram ela cavaleiro, vai. Mas, mano, eu gosto da aula dela, foi uma aula que eu aprendi com gosto. Ela explica muito bem, as 2 horas de aula são Sim. extremamente bem aproveitadas. E ela não deixa passar dúvida alguma, ela só, maravilhoso. Ela é bem atenciosa, tal, a prova dela condiz com o que ela passou, ela instiga com que você estude, né? E é isso aí, uma matéria muito boa. Então, se você tiver a sorte de pegar um ótimo professor, cara, vai ser acho que uma das melhores matérias pra você, porque é gostoso de aprender isso. Eu gostei bastante. Parece meio bizarro assim, mas não, relaxa que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Bases matemáticas. Bases matemáticas, ou como é conhecido em outros lugares, pré-cálculo. Pré-cálculo, né? Pré-cálculo. Famoso pré-cálculo. Vocês Inclusive vão ver... nos livros, pré-cálculo. Você vai pegar livros emprestados da biblioteca de pré-cálculo. Se você não tiver com problemas, até funções e até limite, já pega o de cálculo, já né? Pega de cálculo. Mas se tiver problemas até lá, acho que já pega o pré-cálculo que vai dar, vai dar uma facilitada. Isso aí. Até porque bases matemáticas é meio inovador, assim, pra quem só tá acostumado... Não é só pré-cálculo. Ele não é puxa só mais além, ele vai em teoria de conjuntos e... como fala? Tem toda uma questão de lógica. Exatamente. Então você vai ver que os conjuntos numéricos são mais do que simplesmente conjuntinhos de números agrupados. Você vai ver relações axiomáticas entre eles. Você vai ver que existem infinitos maiores que outros. É um bagulho. É matemática pura. Você vai aprender que ser ilimitado não é ser infinito. Isso é. Isso é, pode crer. Isso é filosófico, cara. Então é uma matéria que é matemática mais pura, é uma matéria que às vezes requer mais demonstração. Demonstração. Você vai ser apresentado esse conceito. E se prepara pra escrever, parceiro. Pife. Exercício de provar, demonstrar que uma coisa leva a outra por diferentes métodos. Exato. Hoje em dia, para pra pensar como você falaria pra uma pessoa que o número é ímpar. Agora, espera seu quadrimestre chegar. Ai, caralho. É verdade. É isso. Beleza. Beleza, agora temos bases conceituais. Bases conceituais de energia, uma matéria que tem lá suas dúvidas da sua existência. Exato. Até muitos professores questionam ela porque ela realmente não precisa muito estar ali. É que eu já tive essa matéria antes, né? Porque eu fiz curso técnico e tal, toda aquela história lá de novo. Tá. Então toda essa coisa de transformação de energia e. Vocês vão rever conceitos de energia e potência utilizados. Potência. Mano, tudo que vocês fizeram no. Ai meu Deus. Tudo que vocês fizeram no ensino médio, no cursinho de exercício de energia, de vazão, de potência, de usina, isso aqui, tudo dissipado e tal, isso aqui vocês vão rever. Vai ser isso aí. Revisto, e umas fórmulas uma um pouquinho mais teórica assim. Sobre. Uma parte teórica mais sobre como são usadas as novas fontes de energia, administrado e tal, isso aqui. Acaba que não é uma matéria infernal se você fizer as listas e tal. Depende às vezes do professor, mas também tem dois créditos. Então, são dois créditos, eu acho. É uma só pra semana. Acho que vai ser a matéria que você vai menos estudar. Vai ser a matéria que você vai achar mais tranquila. Esse é o ponto seguro. Exatamente. Bases computacionais da ciência. Vai ser a sua talvez, introdução. Se você não é de técnico de informática assim, ou se você não é curioso sobre. Você vai ter o seu primeiro toque. Se você já fez esse tipo de coisas, você vai rever conceitos e vai aprender diferente de programar. O básico, né? É o básico. Você começa vendo o que é uma máquina. Não é nem um linguagem. Conceito mesmo básico. Você não vai aprender uma linguagem, você vai aprender o conceito da lógica de programação. Às vezes tem professor que ensina linguagem. Existem que ensinam linguagem. Tem professores gente que ensina Python. Python, pode crer. Mas você vê lista, você vê bem o básico, assim, E aí você vai fazer muito exercício no Scilab, existe possibilidade de fazer exercício no Scilab, que é um exercício sim, que você foi faz... a minha P única nessa matéria. É um programa de matemática, tipo, você define variáveis com certos valores, que fazer com que variáveis virem outras coisas. Assim, você faz uma lógica de programação mais voltada a gráfico. Isso aqui. E tem bastante professor que usa RoboMind, que é lógica de programação pura também. Ou tem professores que chamam de robolixo. É lógica de programação pra você aprender a mexer um robozinho, fazer um caminhozinho, você escrever um texto em que ele possa se repetir infinitamente, não tipo escrever passo a passo. Loops e etc. Enfim, é a introdução à programação, até porque você vai ter. Eu achei uma matéria bem interessante. Eu achei tranquilo. Usei a sua apostila, inclusive. Foi de bom uso, que bom. Sim, você pode repassar para o bicho, talvez. Posso. Olha só, está aí aberto o sorteio. O ensinamento continua, cara. Está aí aberto o sorteio da apostila. Não, mentira, vou passar para o bicho. Faz uma rifa pro bicho que eu adotar, provavelmente. Rifa da Web Rádio Prêmio. Pochila. Caralho, que merda. Que bosta. A pochila que você ganha de graça no. Ganha de baixando graça PDF. E você paga tipo R$3 pra FIFA. Que bosta. Mas enfim, EDVT. Evolução e diversificação de vida na Terra. É uma aula sobre evolução e teorias de evolução e como se formularam vários estudos sobre como surgiu a vida na Terra. Primeiro como surgiu a vida na Terra e depois como surgiu a ideia de evolução também, né? Também a ideia de evolução você vai ver vários cientistas que tentaram realizar recriações da atmosfera primitiva da Terra para ver como surgiram os seres primitivos na Terra. É uma matéria que eu achei muito interessante, eu gostei porque também. Ela discute o que é vida, como você define isso. É, ela discute também a própria definição da palavra toda uma... vida. Tem uma parte da matéria que você vê a linguagem semiótica, de biologia. Sim. E, mano, toda aquela parte que você viu de evolução assim no cursinho, no colégio, é bem ampliada, é bem ampliada e bem profundo, do bem discutido. Os professores vão fazer com que você leia bastante textos, porque existem discussões. Acho que foi a que eu mais li. É, as matérias de biologia todas têm discussões todas dirigidas. Todas têm discussões dirigidas, que são, tipo, ou provavelmente são outros trabalhinhos em grupo, que você lê um texto e vocês respondem umas questõezinhas, discutem bastante. Mas é bem bastante. Legal, porque é bem no legal. Final você tá bem informado sobre a história da Terra, cara. Eu gostei muito dessa matéria. É muito foda, cara. Eu acho que dei sorte também de pegar um professor legal. Eu peguei um professor muito bom também. É, que meu primeiro quadrimestre é o quadrimestre dos deuses, né? Quadrimestre da luz. Eu tive luz. Parcialmente essa sorte. É, então... Mas você pegou logo os cavaleiros. Eu peguei também, cavaleirozinhos, né? Mas eu gostei muito das aulas deles. Quase tudo bom. Quase todos. Então, é uma matéria que você vê bastante aprofundada sobre os estudos e a origem da vida e evolução e tal. Eu gostei bastante. Bota muito em xeque os ensinamentos que eu aprendi e aprofunda bastante. Eu gostei. Sim. Que mais falta? Eu acho que a gente acaba. Não acabou. Falta. Não, acabou. Acabou? Agora do BCC. Já, do foi, CH. Já foi BC. Já foi BCM? Já foi BCN? Já. Não, BCM é, né? É o que eu vou fazer agora, inclusive. Eu também, talvez. Do BCH. Agora vamos para as matérias do BCH. Então, do BCH, gente, é um pouco diferente, né? Apesar de existirem paralelos entre os dois cursos interdisciplinares, por exemplo, tipo, o pessoal do BCH também faz bases matemáticas, só que exato. Outro quadrimestre. Existem algumas matérias que são... lá pra frente do BCT, que são tipo logo no primeiro do BCH. Sim, que na verdade é uma, que é o CTS. Ciência, Tecnologia e Sociedade, só que eu fiz... Você fez também. No segundo quad, porque eu já zoei toda a minha grade já. Foda-se. Você ter... É o bom da faculdade que você tem essa liberdade, você pode acabar fazendo algumas coisas antes ou depois. Sim. Mas enfim, a gente não vai se aprofundar aqui nas matérias do BCH. Até porque nós dois somos do BCT. Nós somos do BCT. Acontece, vamos admitir nossa ignorância aqui. Pessoas do BCT, de Santo André principalmente, são bem desinformadas em relação ao que acontece no BCH. Não tenho a menor noção. Essa é a verdade. Eu tenho um amigo ou outro do BCH, beijo Suelen, entendeu? Mas, tipo, o que a gente sabe são as matérias que são quais no primeiro são as matérias quadrimestre. Primordiais. Você vamos vai ter lá. Temas e problemas de filosofia. Estado e relações de poder, ciência, tecnologia e sociedade, que foi o que eu fiz no quadrimestre passado. Uhum. Interpretações do Brasil e identidade e cultura. Então, são matérias que recomendo fortemente que você que vai fazer BCH, procure o veterano já pra se informar, porque o que eu sei é que é muito texto. É texto, é muito pra texto, muita caralho. Leitura, muita escrita. Dá uma olhada no projeto pedagógico. Você do BCT, inclusive, também. Não fique só no que a gente falar aqui, porque é bom. Eu instigo vocês a entrarem lá no site da Prograde e olharem lá a parte do aluno, olharem sim. o projeto pedagógico, olhar a página do curso, olhar as pós-graduações também. Sim, e tal, vocês vão ter que fazer. Explorem bastante. Agora, uma coisa interessante. Já se acostumem. Que a gente comentou aqui foi os cursos de Humanidades e de Ciência e Tecnologia, eles têm matérias, né, que se conversam, que são eles se conversam através de matérias, né? Sim, que são, sim. Você pensa, nossa, eu vou fazer exatas, nunca mais vou ver humanas. Não. Nossa, vou fazer humanas, nunca mais vou ver exatas. Não, parceiro, não. Integrado, é isso que... É interdisciplinar por uma razão. Exato. Né? Então, bases matemáticas, você que vai fazer Ciência e Tecnologia... Não, Ciência... Em Ciências Humanidades, você também vai fazer base matemática, fazer introdução à probabilidade estatística, porque assim a gente tem a nossa. Fazer base computacionais. A gente tem a nossa interdisciplinaridade, porque a gente tem matérias de pós-graduação como de engenharia, de biologia, de química e tal. O pessoal do BCH tem o quê? Eles têm políticas públicas, sim. tem RI, tem economia. Economia, então tipo, você vai fazer matérias que são também do âmbito matemático, também para, por exemplo, economia, essas coisas, sabe? Sim, sim. Então a interdisciplinaridade eu acho que ela é bem efetiva para os dois cursos. Então é isso aí. Então se prepare. Então, se você que tava achando que ia entrar na faculdade para nunca mais ver as matérias que você não curtia muito no ensino médio e tal, se prepara que pode ficar mais complicado e tal. Você vai exercer. Assim, atividade, se você não aprendeu a estudar mesmo, sentar vai. O cu e estudar, é agora. Maluco, é agora. Não se prelonga, vai chegar. Mano, vai chegar a sua hora. Vai chegar. É bem capaz que você pegue o gosto. É, eu acho que sim. Não, mano, foi sofrido pra mim. Foi primeiro bem... quadrimestre, chegava aqui cedo, sou do noturno, né? Então eu chegava aqui... À tarde. 2 horas da tarde, depois do almoço, ficava estudando, ia pro Kung Fu e tal, e... Mano, mas é importante você ter... O hábito outra, de... hábito de estudar, mas... Pegar também... livro emprestado na biblioteca, dar uma olhada nas bibliografias básicas da matéria. É, tudo isso interar, você... Esteja atualizado sobre a matéria que você vai fazer, né? Não vai fazer a matéria totalmente cego, então... É bom você ter uma noção do que vai ser tratado ali e tudo mais. Mas também tenha a noção de que é importante ter um tempo pra fazer outras coisas e esfriar um pouco a cabeça. Seja com esporte, seja fazendo alguma coisa que você gosta. Não vai bitolar só de estudar. A faculdade ela também abre portas pra muitas outras coisas, então... Sim. Então, o próprio Tour de Rec é um pouco disso, né? A própria Web Rádio também, vamos falar mais uma vez. Sim, você, bicho, que estiver interessado, o edital vai sair um edital esse ano. Vai sair um edital pra você se inscrever pra rádio, mas... Pra gente também, oficialmente, né? Pra gente também, a gente tá meio extra-oficial, assim. Sim, por enquanto tá extra-oficial, mas acho que... É isso aí. É isso aí. Tá alguma coisa a mais? Dicas particulares da faculdade? Pros bichos? Cara. RU, não vá no RU enquanto você não tiver seu RA, porque você vai pagar 11 conto. É, tá? 11 conto. Espera você ter seu RA pra pagar o preço de gente. Aí você mostra o atestado de matrícula com o seu RA. Não, você pode já pegar o atestado de matrícula logo que você fizer a matrícula. Então não vá sem o atestado de matrícula. Que aí você paga 4 reaisinhos. Paga 4 reaisinhos. Ainda, né? Podia ser mais barato, mas tudo bem. Tudo bem, é melhor do que 11. Melhor do que 11, já é bem melhor. Já é bem melhor do que 11. E, mano, fretado vocês vão usar, aprender a usar fretado. Baixe o aplicativo Central UFABC, que é o aplicativo ele disponibiliza feito horários, por alunos, para alunos. Exato, ele disponibiliza horários da linha dos fretados, de onde aí para onde você está indo, o cardápio da semana da RU, ele tem até um espaço para propagandas de pessoas que vendem coisa que não é. Exato. Tem avisos, tem um calendário letivo, tem alguma festa marcada. Exato. Ou, falando em festa, que a gente quase pula o trote. Verdade, trote, vem no trote. Faça um que eu não fiz, porque eu fiquei com quase 40 de febre no dia do trote e não pude vir. Pra você que está aí, ai meu Deus, o trote, como vai ser? Tô com medo, vai ser muito não pesado, cabelo, acho não. Que minha mãe não quer que eu vá e tal. Então é o seguinte, o trote aqui na faculdade, pelo que eu participei... Solidário. Ele é solidário. A gente não faz... Ninguém vai fazer nada que você não queira. Você não queira. Ah, nossa, vai raspar o cabelo sim. Não, ninguém não, vai não, fazer não, nada com você que você não queira. Mas eu nem vi ninguém... Eu estou desinformado, admito, em relação a isso, mas na festa do trote... Não fiquei sabendo de muitos casos de abuso, mas pelo menos na festa do trote, esse ano, infelizmente, a gente teve alguns casos sérios de abuso em festas na faculdade. Não só do trote, mas em várias festas também. Sim. Meninas, cuidado. Meninas, cuidado, mas acontece que a gente também tem uma galera olhando por si mesmo aqui, sabe? Um pelo outro. Uhum. Então, alunos da UFABC ajudam alunos da UFABC. Eu acho que é muito importante a gente... Depois desse ano que tiveram alguns perrengues aqui, a gente começa a entender cada vez mais, que a gente tem que estar ali um pelo outro e tal. Mas, cara, venha no trote sem medo. Venha sério. Na cima de integração, participe de coisas, integre-se realmente. Integre-se. O trote, você vai ser pintado, se você quiser. Se você quiser, claro, se você não quiser. Mas, cara, Vem, tinta, velho. Tinta legal. Vem, mano. Eles enfiaram tinta na minha cueca, eu perdi a cueca. Vem. Cara, você passou na faculdade, mano. Uma roupa vale isso. Celebre. Vale a pena. Então, você vai ser pintado, você vai ganhar um adesivinho na sua cara, talvez. Pode comprar um kit bicho. Pode comprar o kit bicho, que eu não sei como vai ser nesse ano, todo ano muda. Muda, mas sempre vem, sei lá, uma camiseta, uma caneca, um tirante. Isso aí. Um chaveiro, que o meu foi chaveiro abridor de... garrafa, que eu perdi, porque eu perdi a chave de casa 2 vezes em 2017. Mas tudo bem, né? Faz parte, a gente segue o jogo. E aproveite, que esse vai ser um dia... Cara, vai ser o único open bar por R$5 que você vai na sua vida, Sua vida, na né? sua vida, na sua open bar por R$5. É só cerveja? É só cerveja. Mas é open bar. R$5. R$5. Então, e se você quiser, você não precisa ir também, mas se você quiser, vai pedir dinheiro no farol também. Assim, é tudo você faz o que você quiser, mas se você tiver naquela vibe, mano, sim, quero usar. Eu não ia pedir dinheiro no farol até o dia, porque eu já era meio contra, assim, e tal, por umas certas convicções que eu tinha. Mas eu falei, mano, galera, vou, e foi legal, foi. Apesar de tudo, apesar daqui ser um. Apesar do calor. Apesar do calor pra caralho. Mas é isso aí, gente. Apesar daqui ser uma nova vida, uma nova fase da sua vida, né? Novas dificuldades, novos desafios e tal. Você ainda consegue tirar um ótimo proveito daqui. Sim. Você consegue se divertir, conhecer uma galera, porque você vai passar anos aqui, então faça valer a pena. Faça valer a pena, galera. Vai ser uma experiência então. Vai. Cara. Então, são os próximos anos da sua vida, vão ser muito loucos. Vai acabar o próximo quadrimestre e vou começar o meu terceiro ano de faculdade. Terceiro ano. Caralho. Terceiro ano de faculdade. Eu tô no segundo. Você vai começar o seu segundo. Eu vou fazer 20 anos. Cala a boca, Felipe. Eu vou fazer 22. A Erika vai fazer 24. Em outubro! Eu vou fazer em 20 dias! Caralho! Ah! E contando. 20 dias e contando para eu ficar mais velho. Eu vou velho. Fazer aniversário no dia que voltarem as aulas. Olha só que presente. Não, mas não para você, bicho. Para você, bicho, é só lá em final de maio, começo de junho. Aproveita. Divirta-se, gente. Divirta-se. É isso aí. E é isso aí. Recados. Recados. A gente recados? Tem recados. Temos? Tô de rec, mudou de e-mail. A gente saiu do e-mail da Web Rádio pra não primeiro lotar pra a caixa. Não atolar de... a caixa de. Eu acho que a gente não pode nem falar isso, porque ninguém mandou um e-mail até hoje. É que vinha mais e-mail de tipo, você acessou essa conta em outra rede. É, exato. Então, tipo, a gente fez um e-mail só pro Todd Hack agora. E assim, você bicho que quer entrar na faculdade e tal, ficou com dúvida, ou quer fazer um comentário sobre esse podcast, tal, quer tirar mais dúvida, mande um e-mail. Mande bem pra gente. Se você quer ser adotado pela gente. Exato. A gente tá muito aberto a bichos. Eu quero ter bichos. Você é meu bicho. Eu quero ver. Eu sou bicho do Natan, verdade. Mano, eu tive 30 veteranos. Caralho, tive 3. 4. Cara, é que tipo, eu conheci veterano, e assim, ser adotado não é exclusividade, sabe? Quanto mais ajuda, melhor também. Arranja o máximo de veterano que você puder. Gente. E a gente tá super aberto agora, você vai poder ser veterano também, que bom. Exato. Manda e-mail pra gente. Manda com e-mail. Novo Felipe. todrec3@gmail.com. Mais uma vez. Quem foi o filho da puta que pegou o todrec@gmail.com? Quem? Já tinha usado o todrec. Já tinha todrec 1, 2 e 3. E o todrec sem número. Quem é você? Eu quero saber quem filho é você, da filho da mãe. Eu não tinha entendido que você tinha colocado 3, se foi só de charme. Não, foi todo de hack 3 porque não tinha. Não tinha o domínio. Já tinha o domínio. Mãe, eu vou mandar um e-mail pro todrec@gmail e vou falar: quem é você? Isso não é spam, isso é uma ameaça. Isso é uma ameaça. Mas enfim, cara, então, mande e-mail. Se você não é bicho também, só quer fazer um comentário sobre o programa, manda e-mail também. Se você não estuda na UFABC e só quer fazer um comentário sobre o programa, manda e-mail. Mande conversa com a gente, tá muito sozinho aqui. Entendeu? A gente edita lá solitariamente programas. Tchururu! Horas editando programa. E estamos trabalhando em um feed RSS, pra quem acompanha podcast sabe o quão isso é importante, porque vai facilitar o acesso. Facilita o acesso pra vocês ouvirem, vocês vão poder ouvir e o podcast em qualquer agregador. Do arquivo também. Também vai ser mais fácil, mas isso é um pouquinho mais complicado do que eu achei que fosse. E quando ficar pronto, vai ficar pronto. Não vou dar data aqui, mas tá em vias de. Tá em vias de, isso aí. Então. Cara, acho que é isso aí, É isso aí, galera. Fechamos o programa, o primeiro programa, tô de rec, que tem menos de 2 horas. Aê! Não acredito. Agora sim, esse Uma programa. Você, esse programa você vai poder mostrar pra sua mamãe, pro seu papai, pro seu cachorro. Ai, eu tô contente, eu vou pois ter que editar metade do processo, caralho. Nossa, vai ser. Vai ser legal. Que ótimo, cara. Então, é isso aí. Até o próximo programa. Até o próximo programa. E qual música você vai colocar pra tocar agora, Nathan? Eu tinha pego aqui. Cadê o nome? Felipe. Know the Feeling, Half Noise. É isso aí. Know the Feeling, Half Noise. Segue a viagem. É nóis. Tchau, gente. Até o próximo programa. Muitos e muitos beijos. Falou.